avião 08, decolado aos 20, controle agora 120, décimo 8, boa viagem. Espera aí. 1208, controle, tráfego controlado. Controle em Salvador, muito bom dia, o azul 2796, saída da Condra Cisco. Azul 2796, bom dia, estuda para o nível de voo no 70, faz 2 metais autorizados para o Conde. Só para nível 70, faz 2 mil para o de Conde, grátis, senhorito, azul 2796. Tem um quadro lá de onde é o estilo a partir da saída Arma 1. Lajão 08, bom dia, contato radar, estuda para o nível de voo 080, autorizado por atuado. 080, autorizado por atuado, Lajão 08. São 3304, bom dia, autorizado de chegada BOSC, cancelado o cristal da chegada, deixa para 4000 pés, aí chama 020. A Parra Média Interessal Delta, informa a vista agora, 1020. 1000, Mike, 1000, novembro, bom dia. 3 horas, finalmente, chame táxi, se aero está. O 08 chama todo ao 1230, 1230. Ponte, Guardião 08, copiado, 1230. Mike Romeo Novembro, táxi autorizado, chame na táxi aí pra papo pra ingresso. Ponte, o Dr. Paul Delta autorizado. 5 autorizado, alinhar e decolar 90, vento 1120 graus, 089, ajuste 9020. Alinha decolar 0620 do 1090. Transporte de enfermo saindo do pátio da ADEI até é o taxi Oscar, release, reporte aéreo pronto. Decolado aos 30, controle 120, décima 8, boa viagem. Obrigado, Bandeira. O Roma 095 decolando a sua escuta. E a número 2, Roma 095, contato radar decolagem, seguimento número 360, via sair da Arno 1. 360, via sair da Arno 1, Roma 095. Viagem 108, confirma o no visual. A frente, o diálogo do Rio. Sétimo. Sou o seguinte, a Mike, a taxi Mike, até a novembro está fechada. Ok? O senhor teria que ingressar via pista mesmo. Eu vi que nasceu autorizado ingresso pista 97, reporte aéreo pronto, cabeceira 97. Tem uma modificação da saída agora, a saída é a corredor forte, ok? Você vai decolar da 197, curva à esquerda, ingresso corredor forte, tu mantenha mil pés. Aguarde instruções da torre. O meu Vitrocel, reporte aliado próximo. Quase autorizado, assiste 97, vento no 20 graus, 08 nós, ajuste no 020. Roger, Romeu, Alfa Romeo Victor Hotel. Romeo Victor Hotel, controle. Isso, Romeo Victor Hotel decolou da Salvador com Pro Antipó, Magnética 018. Então, eu sou escuta. Gente, subiu 9055, raios de voo visual. Como o tráfego do Papaz do Tratadé, com a posição de 11 horas, 2 milhas, rumo nordeste, mantendo 510. Subiu 9055, o Romeu Vitor, até. Vem para o 055, Romeu Vitor. Rotando 3304, minha viagem. Rotando 3304, passou o bom na competição do procedimento, chamada para terminar a frequência. 1,18, chamada 95. Completa 395, rotando 3304. Mantendo 1500 pés, reais de visão, o protocolo está na escuta. 1500 pés, o protocolo. 095, chama para o centro Recife, na frequência 1-2-8-8, interno 2-6-0, gol 1-0-9-5. 2-8-8-2-0, grato, pode ir. E 304, pouso autorizado, pista no 0, vento 120 graus, 089, ajuste no 020. 020, pouso autorizado, pista 3304. Qual é o consumo estimado do Cruz Interno em dia? Em dia, ó. 1-2-1-5. 1-2-1-5, contrário. Mike Ecozinho, informe para a descida, 10 milhas, acesso o controle, 10 milhas. Azul 796, subindo aqui o nível 970, sobre a silêncio errada, 4 milhas para a posição Conde, puxando agora o controle Aracaju na frequência 120, decimal 3, Azul 2760. Controle Aracaju 1203, Aracaju 170, Azul 2760, graças. Como é que é a solicitação de estar para 0070 via chegada? Palme Michael 1090, controle, senador. Michael 1090, plano modificado, zona 143, isso é a grande rede para 045, após descida a seu critério, Michael 1090, informe passando 4510. Azul 4299, contato radar decolagem, submeto número 320, via servidor Salvo 1. 320, Salvo 1, 4299. Mike Ecozulu, desce em 1500 pés, ajuste o altímetro no 020. Ajuste no 020, livre de 500 para 500, retornará. Eco Zulu, Chama agora a torre Salvador na frequência 118, decimal 95. Torre 118, 95, graças. Torre Salvador, é o Papa Romeu Mike Eco Zulu. O Papa Romeu Mike Eco Zulu, chamou a torre? Afirmativo, está passando através de Pituaçu, cruza 700 para criança. Proa de Salão da Ponte. Mão 028, base pela direita. Reporte na base, baixar para lá. Mike, é do gol. Boa, reporte para lá na base da 11, né? Baixar para lá, boa. Estação via chegada no Médio 1 do 5050. O protetor está funcionando de subir para 1.000 pés, sem evitar a perda. A altitude de extensão é do solo até 1.500 pés inclusive. Convida, autorizado no número 1.010, revisão de horas de curto controle. Agora faz falha o 501 Sudeste da Salvador. O controle desconhece e traz para informá-lo no CP, que tem frequência livre, 1-2-3-4-5 para a coordenação local. Salve 109, ajuste 1020. Ajuste 1020, pouso autorizado na 17. Baixar de cá. Mantenha 2 mil pés, o instrumento no 020, autorizado em letra 3, pista no 0, está estabilizado. Mike, 1.000, novembro. Passando no 075. O instrumento foi saído 1, 2, 3, 4, 5 para a coordenação constante locais. O controle desconhece o tráfego no setor. O Mike, 1.000. Chama agora o centro de Recife na frequência 1-2-8-35, alterna 1-2-3-8, solicite diretamente ao centro. 7-2-8-35-2-3-8, obrigado, boa tarde. 4-2-9-9. ótimo dia. Mike Eco Zulu, no solo ao 51, direita, Taxi Oscar, parte 4, frequência livre. Eco Mike Serra, 3.000 marcador histérico, peço para você de leite, uma hora para a frequência 118, decimal 95. Coração 18.5, Eco Mike Serra. 1160, décima até 2010, ajuste de metrô no 020, cruzada na sua pista 0, foco estabilizado. Sou 2000, por trás da pista, ou 3 0. 1120 graus com o Léo Nós. Tem intenções de pouso na 17, é com mais serra, é autorizado. Fechando para o capulamento do plano instrumento, é com mais serra. Tem intenções de cancelar, o... como é que é? Confirmando se eu cancelo o plano, instrumento? Afirmativo. Ok, plano cancelado ao 52, utilizado a parte pela direita para a pista 17, pista auxiliar. Forte na base, baixar checado. Vento 120 graus, 190 nós, o ajuste 90. Apão meu, é como é que é? Como é que é? 7, chama na base, comprei checado. Tá, 17, é como é que é? Positivo. Sim? Positivo. Certo. Eu tenho sem aviso de uso ao 510, 1920. O apoio do hétero do estilo neto mantém? Afirmativo, é 354, ideal. Certo. Autorizado o cruzamento do rolamento da pista na zero. O Lima mais Fox mantém a escudo do controle, somos 20 mil afastados do Salvador, com um estimado de sobrevoo, corrigiu, um estimado de pouso, grupo de louco. Tranquilo, vai reportar na visão de família, até estimar o pouso para zona 230. Zona 230, confirmando, a qualidade é mais de 20, 60 milhas do Velho Salvador? Positivo, 70 milhas da presente, o Lima mais Fox. Gente, o Lima Mike Fox acertou o plano de voo? Pode sim, você acertou. Pode sim, você acertou o plano de voo. Gente. Quase dá um 7, 3 checado, é mais terra. Mike Sierra, pouso autorizado, pista 97, vento 120 graus, 90 nós, ajuste 1020. Livre pouso, é Mike Sierra. Autorizado o acionamento, Papa Tango Zulu, Papa Eco, chame pronto ataque. Autorizado, chama na Taxi, papo. Chama na Taxi, Romeu, Zulu, papai. Com 31179, decolado ao 58, controle Salvador 120, décima 8, boa viagem. 08, boa. Torre, muito bom dia. O 160 vai passar o dia Sierra, estabilizado. Gol 1160, bom dia, pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 109, ajuste 10, 20. Obrigado. Segundo 79, contato radar decolagem, moto número de voo 320 via saída, São Bruno. 320 via salvo, pode voar direto salvo, faz 2000? Cruzado, direto salvo, após 2000, teste 379. 7. Notificação via chegada de posto desse motel 060, 17 metros 0, 0. Autorizado, ingresso pistão 7, recorte alinhado e pronto, cabeceira 7. Patacango Zulu, Papa Eco, decolagem autorizada, pista 17, vento no 30 graus, 08 nós, registro no 020. No 60, no solo 01, direito, 121, décimo 9. 9, Tango Zulu Papa Eco, decolado 01, autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência. Autorizado o cruzamento do campo, aguarde transferência, Zulu Papa Eco. Feira 131 decimal 3, não, mais Fox. Seguindo mais Fox, ingressando espaço era Rússia, 1010. Confirmando, o senhor está conseguindo para a feira de Santana? Tem as 20 mil de fechado de Salvador, ingressando espaço era Rússia, controle desconhece de SAC, ponto, Malu, Setu, tem frequência ali para coordenação, 1, 2, 3, 4, 5. Para informação alerta, chame o controle celular na frequência. Na mesma frequência, 120.8, afastado mais de 60 mil, chamará o seu transistor na frequência 120.8. Chamar o controle 1208, do Lupa Paia, obrigado. Terminal Salvador 055, Raio Luzão, espaço aéreo Golfo, controle de escolha de tráfego transformá-lo, serviço aéreo encerrado, motorista aéreo visual, frequência livre, para informação alerta, número 2085, alternando número 2545, com seu transito. Mantendo 1510 em Salvador, com o reforço, salve 20 mil de afastado de Salvador, aguarde pela associação. Prefeito 1510, vai apontar 20 milhas fora para a sessão do papel. Chalé 6311, deixe se manter 4006, deixe se manter 1020. 4010, Chalé 63, todo ano. Pode possibilidade de coordenar a flor de morte para o Santa 3179? Eu 3179, mas eu consigo se levar. Ok.

Golden 171, nessa notificação, veio chegada a Golf, desse mais 4 mil pés, de centímetro no 0,0. Entra no 1510, eles usam o fundo estimado de pouso destino e ingresso na terminal Aracaju. Está estimado o terminal Aracaju ao 1231 e pouso ao 1300. Calculadores do Alcofis, estacionário 6391. Chama 6391, complexo final, chama 2, 18, decimal 95. 295, 6391. Zulita Paeco, centro estimado, se meteu aqui na divisão, no 1510, lançando para a próxima série do Urso, com todos os QRC que estavam informados, frequência livre, 1, 2, 3, 4, 5. Quando na terminal Aracaju, irá chamar o controle na frequência 1, 2, 0, decimal 3. Tem coordenação 2, 3, 4, 5, e terminal Aracaju vai coordenar 1, 2, 0, decimal 3, com controle, Zulita Paeco. Chama agora o centro Recife, na frequência 2.6.8.5, até 2.5.8.4.5. 2.5.8.5, na 3.1.2. Uno 230, desce na T2 no pé e ajusta o altímetro no 020. Autorizado a LSF foi pista no 0, informe estabilizado o procedimento. Informaria estabilizado o procedimento, LSF foi pista no 0, ajusta no 020, desce no 2000, Uno 230. Tudo bem, 5, né? Se a gente conhece o trato informal, então você vai vir para 15. Vitor Pedestre.